fala, seu miserável. Seu miserável. Agora sim. Cadê Titi? Ai, caralho. Ai. E aí, como é que tá Nova Iguaçu? Pai, não tive oportunidade não, viu? Mas cadê o Thiago, hein? Quem tá digitando aí? É você, não. Porra. Ele deu aquela pausa na chamada aí. Ah, tá. Não, ele vai falar do que, então? Falar do que? Ele vai falar do que no Rives, velho. Não, vamos gravar isso logo. Porque senão daqui a pouco vai começar uns menininhos aqui em casa e eu que desligar. Cara, vai pro banheiro, cara. Legal, e aí, vamos falar do que? Cara, vai falar do Rogue One hoje, porra. Do Rogue One. Rapaz, o negócio tá intenso lá, hein? É, sim, mas. Ti, vamos aproveitar que o Rodrigo tá fora. É, vamos falar mal do Keanu Reeves. Pai, eu não tô fora, não, eu tô aqui, viu? Tô ouvindo tudo que vocês estão falando, seu puto. Seguinte, fui assistir Rogue One na estreia, a pedido da namoradinha, que eu vou mostrar pras tias esse ano. Esse ano eu ganhei daquela fadítica pergunta dos tios e das tias e as namoradinhas. Eu venci. I win. É, só que eu não vou te falar só uma coisa. A primeira coisa que suas tias vão olhar quando você levar a namoradinha é o seguinte: e aí, quando é que vocês vão ter um filho? Quando é que vocês casam? Up in the sky, it's a bird, it's a plane! Beautiful and eggs, really cool. A long time ago in a galaxy far, far away. It was a dark time for the Rebel Alliance. Although the Death Star had been destroyed, the Imperial troops still had managed to force the Rebels out of their hidden base and pursue them across the galaxy. A group of freedom fighters led by Luke Skywalker had established a new secret base on the remote ice world of Hoth. The evil Lord Darth Vader, obsessed with finding young Skywalker, had dispatched thousands of probes into the far reaches of space. Não, filho da puta! Então, eu fui assistir Rogue One na estreia. É uma sensação assim. O filme me passou uma sensação de: pô, teve um pessoal que, né, roubou os planos da Estrela da Morte. Rapaz, por quê? Pensando aqui, então pense. Eu tava aqui com os meus botões. Que botões? Eu acho que dá um filme, não dá não? Olha, rapaz, não sei não. Vou fazer o teste? Vamos. E por fim, o filme do Rogue One. Entendeu? Porque acharam uma brecha e, né, brecha entre aspas, que pelo que já falaram por aí, isso já havia sido mostrado, acho que em livros ou em jogo, não lembro. E por fim, assim, né, mais um caça-níquel no português, claro. Sim, mas vem cá, não tem nenhuma parte assim que emocionou assim que você assistiu? Ó, de verdade, teve dois personagens que, pra mim, assim, marcou, mas marcou por assim, o robô, né, que foi reprogramado aí. Chato, que é o robô pra caralho, robô Jar Jar Binks, essa porra. Não. Ele não é o Jar Jar Binks. Hoje eu digo que ele é pior. Ele é o Sheldon do The Big Bang Theory, cara. É igualzinho. Eu esperei a hora que o robô fosse falar Bazinga no filme. Bazinga! Olha, isso é épico, cara. Cara, aí eu ia chorar no cinema. E aquele. E o ceguinho lá, que eu não decorei o nome, que era o fanático pela força, né? Como fosse um fanático por qualquer religião, assim. Entendeu? Foram os únicos que me marcaram, mas aí o Japinha lá, o ceguinho, morreu de uma forma muito, né, o cara fez tudo isso, o cara consegue acertar aviões no alvo, mesmo estando cego, atirar, fazer o caramba 4 e morrer do jeito que morreu. Tipo, que merda. Não, mas você tem que perceber que isso aí era a equipe B, velho. Era o Esquadrão Suicida. Não tinha Jedi no grupo. Não, a questão é que ele se mostrou tão habilidoso no filme e a forma como morreu foi tão assim, sabe? Ele fez o papel dele, né? Ah, beleza, fiz o meu papel e tal. Agora vou morrer. Puf, morri. É. Entendeu? Tipo, morri. Aí você fica com uma sensação, cara, assim de que, nossa. Eu fiquei com uma irritação com esse filme. Vocês Porra, não vão acreditar, cara. Assim, os caras, tá todo mundo dizendo que esse filme é melhor do que o episódio 7. Porra, né? olha a comparação. O episódio 7 é uma bosta também, porra. É uma regravação do episódio 4, aquilo tudo que a gente já falou e já viu e já leu, cara. O episódio 7 em si é uma droga. Essa porra desse filme, cara, eu acho que a única coisa que presta são os 5 minutos finais onde mostra pela primeira vez na saga inteira o Vader sendo o Darth Vader, bicho. Ele entra ali, sabe pra todo lado, força, esmaga, joga no teto, enforca o caralho, seu... e mesmo assim ele não consegue recuperar os planos, né? Assim, foi a única parte do filme que eu falei, porra, beleza. É, eu nem isso. Não, vocês estão falando aí uma opinião aí, mais você, mais assim, de telespectador, porra, mas eu tenho umas análises que vão ficar pesadas, velho. É, manda bala, cara. Aqui é o BMWC. Não recebemos cachê. Vou falar bem do filme. Mas então, eu quero só falar minha fala aqui, né? Porque eu sei que o Rodrigo vai falar por 2 horas e 50 minutos, né? Falando como o filme é ruim e tudo, mas eu acho que é aquela coisa que eu falei com o Thiago da outra vez, né? É o fator. Será que o final seria diferente? Será que o filme seria melhor? Não, por quê? O que faltou nesse filme foi o que eu chamo, a gente conversou até com o Thiago, né? Outro dia, que foi o fator Will Smith. Porra, se tivesse Will Smith no filme. Tá tarde, eu vou falar pra caramba e tu vai. Gastar o nosso precioso tempo falando isso aí. Eu não aguento não, velho. Eu vou terminar essa chamada, eu não aguento não. Sim, porque se o Smith estivesse no filme, morreriam os personagens? Ó, o spoiler, foi mal. Não, cara. Porque o que o Smith ia fazer? Ia chegar, ia falar lá do Gelli Negão lá que morreu, que quase matou o imperador, né? Ia motivar o povo. Não ia ter Forrest Whitaker, né? Dirigindo a nave, né? Com aquele olho de servirote. Ele ia conseguir ver o raio e ia conseguir desviar a nave, cara. Seria outro final. Forrest Whitaker nem dirige nada, nem pilota. Agora tá, cara, o pior é falar em pilotar. Aquele piloto também apareceu só pra dizer que tinha um piloto diferente, né? Porque o que ele fez em qualquer outro personagem. Não, qual piloto? O cara lá que o Sor Guerrera lá enfiou a lula na cabeça dele pra tirar as memórias dele, ou o namoradinho da... Como é que é o nome? Dinheiro. Não, o Guerreiro aí. O amigo do Guerreiro. Ele, digamos que foi o plano B, né? Da parada, né? Ele veio entregar a mensagem da... Cara, esse filme é uma confusão só, velho. Eu vejo a opinião dessa galera aí a respeito desse filme. Caralho, é uma cambada de empolgadinho falando besteira e não avalia a quantidade de erro e problema de continuidade que tem esse filme, cara. Esse filme tinha tudo pra abrir um novo precedente de uma maneira de contar a história em Star Wars, que sempre foi confusa. A gente tem que entender isso, que ele conta um pedacinho de uma história e daqui a pouco ele vai pra outro planeta, encontra outro pedacinho, vai pra outro pedaço da galáxia, e isso sempre foi um pouco confuso, sempre foi a marca de Star Wars, e o Rogue One, ele tinha oportunidade de mudar isso, cara, mas não, ele tem que se ater à porra da fórmula Star Wars, que, cara, vale a pena renovar um pouco. Os próprios Star Trek foram renovados e deram certo, apesar do segundo filme lá com Benedict Batata Bat lá ser fraco, ser um filme mediano, isso funcionou para Star Trek. E eu me ouso aqui a dizer que o Star Trek esse ano foi melhor que o Star Wars, cara. Ó, polêmica. Olha, eu tive que assistir também, pelo menos, essa nova trilogia do Star Trek, né? Que teve o Benedict Batata aí. E, meus queridos, concordo com o líder. Não, cara, assim, eu falo assim, tudo bem que o filme tem que seguir aquele caminho que é feito pelo episódio 4, ele tá ali entre, né, ali antes da Batalha de Yavin, ele tá ali naquele pedacinho ali, ele vai introduzir o episódio 4 e tudo, eu entendo que a narrativa, o jeito de contar a história, tem que manter o ritmo, ela tem que manter um padrão. Mas, cara, isso não é desculpa pra você entregar um, sabe, você se ater a essa formulazinha, essa receita de bolo, entregar isso. Porque, assim, a galera não tá mais de 1970 pra você usar técnicas narrativas e padrões estabelecidos na época de 70, cara. Você tem que mudar isso. Não adianta você apelar pra essa receita de não. É o que a gente conversa a respeito de tudo. Ah, os caras sabem que tem um efeito bazinga aí, que um moleque vai... que nunca viu nada de Star Wars no cinema, vai assistir Rogue One, episódio 7, vai ser a maior experiência do mundo, e ele vai brigar com todo mundo dizendo que é o melhor, o absurdo que eu li na internet, discutir com caras aí dizendo que é o melhor filme de todos os tempos de Star Wars, sabe? Os caras falando esse tipo de coisa pelo efeito bazinga e tal, mas os caras sabem que eles vão repetir a receita, vão refazer, reutilizar as técnicas, e o povo vai bater palma, vai comprar essa porcaria e ainda vai defendê-los ainda, aquele negócio do cara defendendo a grande empresa, defendendo o império, defendendo, sei lá, o capitalismo e o caralho, a marca. O cara ainda vai defender a marca, ainda dizendo que os erros que você tá apontando não são erros, que você é hater, sabe? Que você tá velho e que o bagulho não presta pra você, porque o que prestava pra você era da sua época. Não é assim, cara. Você evolui, por exemplo. Porra, há 10, 20 anos atrás eu assisti o primeiro Velozes e Furiosos e falei, pô, que filme legal. Do segundo em diante eu não tive mais saco pra assistir aquela merda. Mas não tiro os méritos do que foi o primeiro, apesar de ser um filme simples, ser um filme comum. Mas assim, hoje Velozes e Furiosos, por exemplo, não funciona mais, virou uma droga. E Star Wars, sabe, tem sempre essa galera que defende, que não, você é hater, você odeia por odiar, você tem opinião contrária porque você quer aparecer, porque você... E ficam defendendo um bagulho que foi o que a gente conversou sobre as séries da Netflix. A galera defende uma coisa que está visivelmente caindo de qualidade, cara. Ah, mas Rodrigo, eu vou falar sério agora. Eu talvez estava brincando, mas... primeiro, esses novos filmes é uma coisa que eu vivo batendo na mesma tecla. Não são feitos para nossa geração. São feitos para os guris. Tudo bem, eu entendo isso, que são outros tempos, mas assim, pelo meu entendimento, é que pela quantidade de cultura, informação, etc, etc, etc, acesso que essa molecada tem, eu imaginei que a evolução natural da minha época de moleque pra agora é que hoje, em 2016, perto de 2017, a gente teria adolescentes mais inteligentes, e não é o que tá acontecendo, cara. Os caras são burros. Não, mas é o seguinte, é que nem você teve esse problema aí que você citou com Velozes e Furiosos, eu tive, por exemplo, com Transformers. Eu assisti um, beleza, obrigado, de nada, até a próxima. Os outros não me chamaram mais atenção. Esse Rogue One, que nem apareceu pessoas de podcast famoso chorando, falando que voltou à infância, não sei o quê. Isso você pode ter certeza. Isso você pode ter certeza. Daqui a pouco os caras vão deixar a bola baixar. Ah, não, aí acredito. Começa. Não acredito nisso. Porque aí é igual o movimento dessa galera de direita aí que dizia que não era golpe, que não era isso, que não era o caralho. Hoje eles viram a merda que eles fizeram, mas ainda assim eles não dão o braço a torcer. A galera não dá o braço a torcer, cara. Pra você ver, ainda tem gente hoje que ainda defende o episódio 7 ainda. O episódio 7 é um lixo, cara. Só pra completar, o episódio 7 ele não é ruim. Ele é uma cópia. É uma cópia mal feita. Ele é cópia. Mas olha só mantendo a minha linha de raciocínio antes do Naldo falar. Foi o que eu disse, cara. Eu entendi que nessa altura a juventude atual estaria mais inteligente do que a gente era antigamente, sabe? Então, o que eu pensei? Porra, em pleno 2016, as portas de 2017, a galera vai exigir qualidade, sabe? Você não vai... dar qualquer porcaria que os caras não vão comprar. E não é assim que tá acontecendo, cara. Você dá qualquer merda, só dá o carimbo Star Wars, carimbo qualquer merda lá, e a galera bate palma e fica cega e fica laureando o bagulho como se fosse um troço sensacional, velho. Não é. Rogue One é um filme nota 6 pra passar de ano, cara. Um filme comum, efeito especial, beleza, tudo bem. As coisas que eles não podiam ter feito antes pela tecnologia, agora tá sendo feito, mas você enche o bagulho de efeito especial, enche o filme de drama, porque o Rogue One é um dramalhão enjoado, de gente chata, gente chorando, gente magoada, gente com remorso, e chororou a porra do filme inteiro. Tudo a motivação é choro, é perda, é tristeza, é o caralho. Essa porra, esse clima chato o filme inteiro. Porque assim, Star Wars tem essa parada. O cara que é fã, o cara que é novo fã, o cara que é velho fã, bicho, não interessa. Você sentou na porra do cinema, começou a abertura Star Wars, tocou a música, o olho da galera lacrimeja. Quer dizer, você já tá predisposto a chorar na porra do filme. Aí passa um filme de 2 horas e caralhada, de drama, de gente morrendo, de choro, de nós vamos conseguir, ah, nós não vamos conseguir, ah, é a força, o caralho, o mimimi, um chororô, 2 horas e caralhada de chororô. Irmão, tem que ter paciência, cara. O filme é desonesto, sabe? Ele pega isso, ele joga isso o filme inteiro. Tudo é choro. Posso ser o advogado do diabo aqui? Manda bala. Por favor. Manda bala, vai lá. Ó, então, ó, primeira coisa, velho, é por que essa nova geração achou massa? E os velhos também, né? Um certo pessoa de podcast famoso. Primeiro, cara, efeito Bazinga. O efeito Bazinga máximo nesse filme, e olha que eu não assisti o filme, eu só li as críticas, é o Darth Vader no castelo do mundo, cara. Aí o povo pintou em um orgasmo, né? Oh, meu Deus, é incrível, pá, né? A outra coisa, velho, é porque você fala do por que acham que esse filme é melhor. Primeiro, essa nova geração, cara, não tem muito saco pra assistir os filmes clássicos, não, cara. Por incrível que pareça, se você perguntar pra essa nova geração, eles vão dizer que, ah, o filme é chato, o filme é isso. O povo quer explosão, o povo quer ser enganado também, cara, porque é, vamos conseguir, é o efeito lá do Resgate do Soldado Ryan. Eu vi gente até falando, porque se você reparar bem, enquanto os antigos filmes, você pega um herói lá com um sabre de luz e vai, não, nesse não, Rogue One, você coloca os efeitos da guerra, você vê lá aquela morte desenfiada, não é um raiozinho de um planeta de longe, não, você vê aquela coisa assim, você vê aquela, o drama dos refugiados, você vê aqueles personagens lá sofridos por causa do drama da guerra, assim, são personagens menores, por isso maiores, foi isso que eu li. Né? Nada disso, não tem Jedi, não tem. Sim. Jedi disparando tiro, mas tem uma porra de um ceguinho, filho da puta, com um cajado de madeira, desviando de tiro laser. Porra, o cara pode sentir a força, pode ser o caralho, mas o cara é mais rápido que um tiro laser, velho. Ah, não fode, porra. Na verdade, sim, o cajado dele virou uma arma. É, o cabo de madeira. Isso. O cabo de vassoura. Sim, Digão, mas eu sei disso, cara, mas peraí, não é por causa disso que o filme não é bom. Eu até aceitaria isso lá do SEG, sim, beleza, né, Guerra nas Estrelas, eu vou colocar, ligar meu foda-se aqui e vou aceitar isso. São as outras coisas que você já tinha dito antes que torna o filme não bom, mas talvez eu chorasse como um gordo nerd. Cara, olha só, pra começo de conversa, o filme é desnecessário, o filme é caça-níquel, é pra ganhar dinheiro. Essa prerrogativa de, ah, uma pergunta que nunca foi respondida e os fãs tinham essa dúvida, ninguém tinha essa dúvida, cara, um simples hack, um personagem traíra, que é o que não falta nessa porra dessa franquia, teria resolvido. Ah, botei um pendrive aqui, copiei os planos e mandei pela internet pra alguém, resolvi, alguém falava isso e resolvia. O filme era desnecessário, pra começo de conversa. Mas peraí, Rodrigo, ó, eu lembro de um joguinho antigo chamado Dark Force, que o enredo era isso, você é um espiãozinho lá, que entrava lá nas bases lá do inimigo, pra finalmente você conseguir os dados lá da Estrela da Morte. Independente de ser necessário ou desnecessário, enfim. Não, mas você sabe qual é o absurdo? O absurdo hoje é que a gente tem... A gente não, né? Os grandes países, né? As grandes potências têm tecnologia pra enfiar um míssil na bunda de um camelo. E num Star Wars, que a tecnologia tá há milênios de anos na frente, os caras não conseguem hackear uma parada e os dados... A milênios de distância, a milênios de palco... Os dados... Entendi essa, foi boa. Os dados principais da arma definitiva do universo, ou da galáxia conhecida, estão num prédio. É um pendrive, é um HD espetado num bagulho e não tem... Não me diz um negócio, não tem nuvem, não, na época de Star Wars, não. O bagulho tem que ser um disco físico, tem que ser um HD. Isso não pode estar numa nuvem, na nuvem do Império, encriptado lá, não. criptografado, não. Tem que existir um disco físico, sabe, cara? É um negócio que a molecada atualmente deveria pensar assim: ah, para, velho, um HDzão velho. Se eu que peguei essa época do HD, do disquete, daquele disquete bomba que a gente fazia, aquelas paradas. Porra, se isso me incomoda, isso deveria incomodar essa galera, não é só, ai, vamos ignorar os erros, porque Star Wars não tem que ser assim, cara. Essa galera tem que ser mais inteligente. Eles deveriam ser mais inteligentes. Mas não é, cara. Assim, então, tudo bem. Vamos ignorar o fato do filme ser um filme dispensável, sabe? Esse filme não precisava existir. Vamos ignorar. Essa Felicity... Felicity o que é o nome dessa atriz aí? É, a atriz que fez a Jean Erso aí. Cara, a mina não tem carisma nenhum. Apesar dela ser uma atriz fraca. Ela não. Eu já tinha assistido o inferno dela, que com o Tom Hanks lá, o do Código da Vinci lá, o último aí, o inferno. Ela tá mal, entre aspas, no filme. Essa mina não consegue. Um filme como Star Wars, que é um filme emocional, ela não consegue passar emoção. O pai dela tomou um tiro, tá explodindo, ele tá lá morrendo lá, ela chega lá. Ah, pai, sou eu. Nossa, quanto tempo que a gente não se vê. Ah, que saudade. E morreu. Ah, Jean. Ah, Stardust. Ah, Stardust. Não deixe. Ah, Stardust. E quanta saudade que eu tive de você, Stardust. É, eu vivi tudo por isso, por você. Eu construí uma arma que vai destruir planetas porque eu amo você, Stardust. Sabe, um bagulho, um absurdo, um cara, um negócio assim. Ah, Stardust, que saudade. Ah, Stardust, é. Morreu o Stardust, sabe? Ah, e a mina tá lá com aquela cara de cu. Ela tá lá, ela é bonita, ela tem um bocão, tem umas beiçolas, tá, mas ela tá lá com aquela cara de bunda dela assim, que tá bom, né? Morreu, é. É, morreu. É, meu pai, não vi há 20 anos esse filho da puta. Morreu. Tá bom, né? Não vou ficar aqui abraçado com o corpo, não vou querer levar o presunto pra fazer um velório. Não vou fazer porra nenhuma. Eu vou ali simplesmente embora. Tá? Isso eu vou atribuir à atriz, porque ela é fraca. Tá? Num filme que você deveria... Pra mim, a Disney ficou muito preocupada em mostrar uma personagem forte, né? E acabou num filme emocional, metendo uma protagonista, entre aspas, que não tem emoção nenhuma. Já começa... Eu vou defender aí. Vai. Ele é... No caso da morte aí, ela tentou tirar o corpo do pai dela. O cara que não deixou. A morte é só um exemplo. O filme inteiro, essa mina... A garotinha... Eu tô falando da atriz. Como a atriz interpretou. A garotinha que interpreta ela no começo do filme, nos cinco minutos lá da garotinha lá, a garota passou mais emoção do que ela o filme inteiro. Foi isso, cara. Foi isso. A garotinha, a criança lá, passou mais emoção do que ela o filme inteiro. Porque em momento nenhum você vê... Em momento nenhum você vê a garota, assim, ter perdido meu pai e ter vivido esse tempo todo como uma renegada, escondida e o caralho, destruiu a minha vida e me transformou nisso que eu sou. Em momento nenhum você avalia essa possibilidade. Não, ela tá magoada. Ela quer... E tanto que ela fala isso durante o filme. Ela tá cagando pra guerra, sabe? Ela tá pouco se fudendo pra guerra. Ela quer fazer o que ela tem que fazer lá e pra conseguir a liberdade dela. E acabou e resolveu e pronto, acabou. Aí de uma hora pra outra ela vira líder. Não, nós vai conseguir porque nós é foda. Porque eu vi a mensagem do meu pai agora e eu sou foda. E meu pai me amando, a melhor atitude que meu pai poderia ter era construir uma arma assassina gigante. Não era, não, eu não vou construir uma coisa que pode acabar com a vida da minha filha no futuro. Eu nunca vou fazer isso. Não, a atitude do pai dela não foi isso, não. Era só ele cruzar os braços e falar assim: me mata aí, meu irmão. Que se foda, me mata. Eu não vou fazer uma arma que vai destruir o planeta. Porque isso vai causar, mais cedo ou mais tarde, a morte da minha filha, que pode estar viva em algum lugar. O cara não pensou nisso. O cara falou: não, eu vou fazer porque no futuro a minha filha vai aparecer e vai desfazer a cagada toda que eu fiz. Cara, olha o enredo desse filme. E sou eu que sou hater? E sou eu que tô falando absurdo, cara? Olha que merda! Cara, eu não consegui me apegar a um personagem. Eu não consegui ver a motivação do grupo, porque até onde ela chegou lá pra discutir, lá o que eu vi a mensagem, não sei o que e tal, até aí tudo bem. Aí os caras falaram: parece muito interessante e tal, você viu o plano? Mas hoje é não, ok. Aí do nada os caras: não, agora nós vamos te apoiar. Não. Isso é, há 5 minutos, se eu não me engano, no filme. Falou isso, há 5 minutos. O cara que falou isso é o cara que queria empurrar nela. É o escravoceto, é o cara que fala assim: não. Não, pior. Esse cara, há 5 minutos atrás, ele já matou o pai dele. por ordens. Aí você fica, que caralho aconteceu aqui? Não. E os caras viram um super grupo. Os caras como se fosse cinco. É, nesse momento você fala assim, caralho, eu cochilei e eu perdi alguma coisa no filme que não é possível. É possível, cara. Cara, vamos lá, vamos continuar aí. O Sol Guerreiro lá, o Itoca lá. Como é que é? Forest Whitaker. Run, Forest Whitaker. O cara é... O Forest Whitaker, ele é um extremista, né? Ele é o Bin Laden lá dos rebeldes, né? Ele é extremista, ele usa tudo que é possível, ele tortura as pessoas, ele é o braço armado, ele é louco. Mas o braço armado, o cara pica da galáxia porque salva a vida de uma garotinha. Porra, sou extremista, sou braço armado. E a filha do engenheiro que tá projetando a Estrela da Morte tá viva lá. Eu vou salvar essa piranha? Eu não. Larga essa mina aí ou então dá um tiro na cabeça dela pra ela morrer. Não. Mas aí o Forrest Whitaker salvou porque ele sabia que no futuro a garotinha poderia resolver o problema. Mas aí o que, que você pode fazer? Cara, como é que os caras estavam prevendo um bagulho que poderia acontecer há 20 anos? Ah, mas aí é a força. São os desígnios da força. Tudo é a força. A desculpa pra você ter um enredo de bosta furado são os desígnios da força. Tudo é a força. A força se move, a força mexe tudo, a força conduz tudo pra tudo pro caminho certo. Ah, velho, não, velho. Não, o cara é uma porra de um extremista, filho da puta. Esses caras que explodem extremista pra mim, o cara explode hospital, o cara explode colégio, o cara explode porra toda. Não, mas eu sou o guerreiro, ele vai lá e salva a menina. Aí salva a menina, de repente isso desaparece. Essa história caga, a mina é capturada, o caralho, tá todo mundo um pouco se lixando. Aí lá pro final do filme, quando a garota vai receber a mensagem do pai dela lá, que o Sal Guerreira vai lá e fala, ah, mas você era a minha melhor guerreira, eu gostava muito de você, eu tinha muita confiança em você. Aí eles fazem um bonde, né? Quero fazer um bonde, uma não é bonde, como é que fala? É uma conexão entre a garota e o Sol Guerreiro que você não viu o filme inteiro. Que eles não tiveram o trabalho de mostrar, sei lá, 5 minutos dele treinando a garota adolescente lá, pegando biscoito, com ele, sentada no colo lá. Eles não tiveram essa preocupação durante o filme. Aí quando ela, finalmente ela vai ver a mensagem do pai dela lá, eles são os novos pai e filho da porra do ele já é o substituto do pai dela na porra do filme. Cara, uma loucura, sabe? Não, se eu não me engano, a mãe dela tinha uma amizade com o Guerreira. Não, tudo bem, a mãe dela tinha uma amizade com o Guerreira. Mas e onde é que ela entra nessa história aí? Porra, morreu a mãe, morreu o pai. Só porque eu tenho uma amizade com a mãe, eu vou salvar essa garota? Foda-se, o que eu vou fazer? Não, ela pediu pra salvar. Thiago, você tá na guerra, Thiago. Você vai carregar uma criança. Isso é típico clichê de filme de... E outra coisa, você como extremista, como pica da galáxia, não sei o quê, você acha que, por exemplo, o Bin Laden em algum momento ia pegar uma criança e falar assim, não, eu vou criar essa garota aqui porque ela é filha do amigo meu, como a minha é sucessora... Porra nenhuma, meu irmão. Vou pegar essa garota, vou pegar uma família de confiança que eu tenha e vou dar pra criar essa porra dessa garota, tá ligado? Até porque ela é filha de uma amiga minha, eu não vou meter a garota na guerra, não vou transformar a garota numa guerreira, numa arma, sabe? Isso que você falou, eu já vi em algum episódio 3. Em qual filme que você viu? Em algum episódio 3. É bom, né? Quer dizer, os caras usam a mesma cagada da e é sempre assim, cara. Todo protagonista de Star Wars é o cara que vem de família que morreu, é a porra do sofrido, é o órfão, o abandonado, vida difícil e o caralho. Isso já vem de um universo expandido, de HQ e o caralho que... Também. Os caras são sempre o cara que tem tudo pra se tornar um puta de um Jedi, que vem de família com grana, que tem família de poderosos, não sei o que, que é centrado, que não passou dificuldade nenhuma, sempre dá mole, sempre morre ou acaba indo pro lado negro. O Jedi é sempre o fudido. É sempre o triste, o fudido, o favelado. Chico Darth Vader lado negro tá vencendo, vai. Mestre Yoda, guerra nas estrelas. Que o Rebelde, guerra nas estrelas. E os Stormtroopers, guerra nas estrelas. Império preparado pra acabar com os planetas, vai. O órfão, o Jedi é sempre o fudido, é sempre o pobre. Essas porra desses filmes comunistas são foda. O pobre é sempre o bonzinho nessa porra. Então, teve essa parada do Sol Guerreiro aí que me incomodou. Tá, como que eu falei, o Thiago pode aceitar de boa, outras pessoas podem aceitar de boa, mas eu não aceito de boa, sabe? Eu achei que... E vou te falar, pra garota ter sido a melhor guerreira lá da equipe do Sol Guerreira lá, dos rebeldes do Sol Guerreira, ela tava muito fraca, tá? Ela não fez porra nenhuma praticamente o filme inteiro. O que que essa garota fez o filme inteiro? Nada. Só falou, só encheu o saco, falou pra caralho. Ela foi mulher no filme, falou pra caralho. Só falou, encheu a porra do saco. Aí a gente entra na porra do... Não entra em lugar nenhum ainda não. Eu queria ver também, porque assim, o Sol Guerreiro é foda, o Sol Guerreiro é extremista, o Sol Guerreiro tem um nome a zelar, o Sol Guerreiro não sei o que, só deu uma torturadinha no piloto ali e tipo, estão cansados de fugir, vão morrer aqui, e morri. É, o cara não fez nada também, o outro também, o Forrest Whitaker, não fez nada. E outra coisa, cara, eu li hoje ou ontem que os caras estão cogitando indicar o Forrest Whitaker pro Oscar por causa da atuação dele como Sol Guerreiro. A velha Disney deve estar gastando muita grana, não é possível. O Forrest Whitaker, com aquele olho caído dele, só chorou o filme todo, velho. Não, realmente, aí essa parte não dá pra engolir, não. Cara, vamos prosseguir aí pro personagem do Thiago Adoro. Fala, Jeff. Engraçado que uns dias aí, antes de estrear Rogue One, quando eu tava navegando pra internet, Eu achei muito engraçado, cara. Era um crítico na década de 80 que ele tava falando mal de O Império Contra-Ataca. Ele tava falando que ele achava um absurdo tantas explosões, não sei o que, um protagonista com um ator fraco, né? Ele tava falando, claro, né, do nosso querido Hamilton. É, beleza. Eu acho que eu que mandei essa foto pro grupo. Uhum. E aí, cara, caramba, velho, como o Tigui falou, velho. A fórmula é requentada, né? Vamos requentar a fórmula aqui. Muda o personagem, pega o mesmo enredo, pronto, acabou, beleza. E vamos que vamos. Foi o que eu falei no começo, cara. Mas são essas diferentes. Aquilo eram anos 80. A gente tá 30 anos depois, praticamente, e não dá pra você usar a mesma fórmula. É o que eu falo, o cara criticar o Império Contra-Ataca hoje, com a ótica de hoje, ele tá sendo desonesto, cara. É isso que tá. Isso que tá acontecendo. O cara analisar, porra, hoje, nossa, não sei o quê. É o que eu falei. O cinema avançou, o jeito de você narrar um filme, de você contar uma história, ele avançou, ele mudou. Mas o público não. Tudo bem, cara, mas assim, mas você não pode criticar o cinema hoje, o cinema de 30 anos atrás, com a ótica que tem hoje. Isso é o que esse cara fez. Mas acontece, né? Sim, mas vou dar um exemplo de sucesso, né? Que é o que a linha contrária, que foi o Mad Max. Mad Max, né? Graças a Deus foi o mesmo diretor, né? Então talvez isso explique, porque você coloca outro ator, você coloca, entre aspas, assim, vários elementos dos outros filmes, e foi um sucesso. Por quê? Ele renovou a franquia. Diferente desse Hollywood. Mad Max entra na mesma questão do Star Wars aí. É a mesma fórmula, é a mesma coisa. Só que a diferença é, Mad Max é redondo, é honesto. Sim. Entendeu? Não quer ter grande reviravolta, não quer revolucionar, não quer um jeito novo de contar uma história, não te apresenta que agora você verá sobre os aspectos dos soldados rasos. Mad Max não tem nada disso. É mais um filme de Mad Max. Ele te propõe isso, ele te oferece isso, ele te entrega isso. Star Wars não. A Disney todo ano quer fazer uma coisa que vai mudar o status quo, o Cinecanon da porra da história do cinema. Não é assim, cara. Pra você entrar com essa pretensão em todo filme que você fizer, você tem que apresentar muito, e Rogue One não apresenta muito, cara. E a gente voltando aí pra analisar os aspectos do filme. Por que cacetas tem que ter sempre a porra do Jar Jar Binks, a porra do R2-D2? R2-D2 não, o R2-D2 é útil. A porra do C-3PO, a porra de um personagem irritante, como o episódio 7 fez com aquele... com aquele bolinha lá, qual o nome daquela porra que ele roubou lá, Thiago? Porra, bem insignificante, velho, que eu nem lembro o nome dessa merda. Porra, cara, por que tudo... E aquele negócio que eu já falei, esse robô é reprogramado do Império, reprogramado pelos rebeldes, ele existe no Knights of the Old Republic. Quer dizer, eles tiraram ele de uma fase legal dos quadrinhos e jogaram o mesmo robô, né? Praticamente o mesmo robô. Só que o robô do Knights of the Old Republic lá, da fase dos quadrinhos, é mais útil do que essa porra desse robô do Rogue One aí. Cara, que robô chato, velho. Ele é o alívio cômico. Aliás, alívio cômico é o que não falta esse filme. Eu achei que eu tava vendo um filme dos Vingadores, né? Um filme da Marvel nessa porra. É, porque, vamos lá, o robô alívio cômico, a porra do China e do... Da porra do Mandaloriano lá, que aquele cara parecia ser Mandaloriano, e a porra do China, que era um alívio cômico também, que era o Chu e o Han, né? O ceguinho, eles faziam o papel do Chu e o Han às vezes. Aí às vezes a Dinheiro e o mexicano lá, o Luna lá, faziam o papel do Chu e o Han. É sempre assim, é a fórmula Chu e Han Solo, que ora dois personagens fazem, ora outros dois personagens fazem. Quer dizer, você identifica a porra da mesma fórmula nesta porra desse robô chato pra caralho, sabe? Que não, a gente precisa meter um personagem insignificante nessa porra, o alívio cômico. Ah, mas peraí, vamos dizer que ele tá ali só porque é o alívio cômico. Pra vender boneco. Vamos dizer que ele tá ali só pra ser o alívio cômico e vender bonequinho. Não, a gente precisa arrumar uma coisa útil pra essa porra desse robô. Ah, é, bota ele lá no painel pra segurar os soldados lá enquanto a Dinheiro tá tirando o HDzão lá da torre. Ah, tá bom, ele vai servir pra isso. Foda-se. Dispensável, precisava ter essa merda desse robô no filme, não precisava, cara. Se você for parar pra ver, todo filme de Star Wars tem um robôzinho, a fórmula, né? De novo, aí você fala assim, se não for, se não tiver um robô imbecil, um personagem babaca, não é Star Wars. O público não vai aceitar bem. Ah, cara, eu te falei. Eles não mudaram a maneira de contar uma história no Star Trek, relativamente, né? Tem aspectos antigos, mas no geral eles deram uma mudada. Isso pode ser feito em Star Wars, cara. E Rogue One, por não fazer parte, né, digamos assim, da cronologia oficial, por ser um spin-off, tinha essa chance, cara, de trazer tudo do zero, uma coisa nova, uma coisa modificada, não ficar preso a essa fórmula de 30 anos atrás que tá chata já, velho, tá cansada, tá enjoada. É uma fórmula que vive do que vive, por exemplo, Velozes e Furiosos hoje, de memória afetiva, de fã. E Velozes e Furiosos ainda só ganhou sobrevida porque o Paul Walker. Dead lá morreu, velho. Porque senão já ia acabar, tava esquecida. Aí o cara morreu e ganhou aquele componente emocional e ganhou uma sobrevida. Star Wars tá nisso aí. É, tanto que colocaram computação gráfica lá com o povo, né? Sim. Tá, todo mundo ficar feliz e satisfeito lá. Porque, apareceu o personagem do Corpus, filme clássico. Que legal. No Star Wars também colocaram, tá? Dois personagens. Ah, outra coisa que me aborreceu completamente foi essa porra desse personagem, o Peter Cushing no filme, cara. E aquele negócio, vamos validar o filme. Vamos validar. Vamos trazer tudo que a gente da referência ao episódio 4, a trilogia clássica. Cara, o Peter Cushing, apesar de ser um CGI porco mal feito, porra, que até no CGI do Tron, ficou do Tron 2 lá, foi melhor do que essa droga, velho. Mas aí não, Star Wars, que tinha que ter um CGI foda, eles fazem um CGI bosta desse jeito. Até a Leia, no final, a Leia CGI lá, ficou bosta, cara. No filme dos X-Men, a gente viu o Professor Xavier e o Magneto rejuvenescido digitalmente. Ficou muito melhor, cara, que você fazer um bonecão, porra, digital, pra ficar andando pra cima e pra baixo. A questão do Peter Cushing é o seguinte, você botava ele numa side mission e se comunicando com a galera pro programa. Acabou. Você tinha resolvido o problema do Peter Cushing. Mas não. Vamos validar. Aí mete um porra num personagem digital feio pra cacete, sabe? Que não convence ninguém. Mas tem que ter o Peter Cushing lá. E o cara, o Peter Cushing do Rogue One, que é o cara de branco lá, o que toma esporro do Peter Cushing direto, ele tava bem no filme. E ele é meio que apagado porque fica sendo mostrado como subordinado do Peter Cushing. E o Peter Cushing vai tomar o poder da mão dele a hora que quiser, sabe? E deu uma apagada no cara, e o cara tava bem, não precisava daquilo. E o personagem do Peter Cushing dispensável, cara. Podia ser um holograma, não precisa ter esse trabalho todo. Não, aí esse cara aí de branco aí, que eu esqueci o nome, né? Esse aí que nós estamos falando, vai lá falar com o Darth Vader. Pô, beleza, tô falando e pá. Ainda sou o comandante? Aí ele vai lá e faz a ceninha clássica. Porra, como, cara? Sem necessidade, é o que eu falei, mais uma conversa que seria resolvida por holograma, por teleconferência. O cara não precisava ir lá falar com o Vader. Vader, papai Vader, ele quer tomar meu lugar, papai Vader. Porra, cara, um negócio, sabe, que não justifica, tudo bem. Eu sou fã e eu quero service. Tudo bem, eu aceito isso. Ó, tão me ouvindo aí? Tô, cara, fala. Alô? Ó, tô falando aqui com a mamolada. Ela falou que mesmo que o CG da Leia foi bem ruim, viu? Cara, todo mundo falou isso, cara. Isso, deu vergonha, cara. Mas ela disse que o do Tarkin foi perfeito. Ah. Foi, perfeito. Fazer um velho CGI. Enche de ruga essa porra. É, pois é. Ela vai querer ouvir isso, pelo amor de Deus. Pula o assunto. Não, ela que ouva. Quanto e risco. Tô continuando aí nos fanservice aí. Eles trombando lá com os aliens que incomodam o Luke. E o Obi-Wan, o Ben Kenobi, corta a pata o braço do alien lá. Por que diabos você mete os aliens que o Luke esbarrou? Ai, fanservice. Eu sou fã e quero service. É isso, cara. Só por isso. É só pra, é. O prazer da referência. Não, cara. Não, é o que eu falo. Não precisa disso. O Rogue One podia ter estabelecido um conceito novo. Não ficar se pegando essas coisinhas pequenas, essas bostas de validem o meu filme. Fanservice, sustente o meu filme, sabe? Aí o que eu falo? E por exemplo, quando os filmes da DC fazem um negócio desse, a DC aí apelando pro fanservice. Mas quando é a Disney com Star Wars, que é uma religião que você não pode mexer, quando é a Disney que fala, não, Star Wars pode. Pode porque é maravilhoso, nós adoramos. Ah, velho. Por favor, dois pesos, duas medidas, não, cara. Vamos usar o mesmo critério. Meu, pula, que isso aí a gente vai ficar sempre no mesmo papo. A gente já sabe qual que é o resultado. Vamos lá. Esse teve uma parada que me chamou a atenção, que nesse filme os Stormtroopers estavam acertando os tiros, né? Quer dizer que a linha de fabricação lá, ó, a fornada do Rogue One foi melhor que a fornada do episódio 4, né? Onde eles erram todos os tiros, né? Agora vamos direto da CCXP com mais informações do nosso repórter gordo, Zé, vulgo ou pança. Ele disse que é ex-gordo. Caralho, eu não conheço os caras de HQ quase, cara. Eu conheço o Rodney, o Catena, que nem é de HQ, a Adriana Mello e a Chris Petter, cara. De resto, cara, sei lá, maluco, eu não conheço esses caras. Esse quem é o Watanabe? Eu nem sei, eu nem vi esse filho da puta. Eu procurei a mesa desse corno lá, não achei. Gordo, filho da puta, vê se tira uma foto com a Mila. Vê se tira uma foto com o Brian Azzarello. Pelo menos vê se pra isso você consegue, seu gordo. Ô, seu filho da puta, você acha que é fácil tirar foto com esses corno? Cara, a Mila Jovovich, o painel dela é agora. Eu nem tô na Comic Con ainda, filho da puta. Você acha que é a coisa mais fácil? Você me paga essa porra dos R$400? Eu só não vou te pedir dinheiro porque você é um vagabundo desempregado que mama nas tetas da sua mulher. Então, foda-se você. Quem chamou esse cara aí, bicho? Cara, tu é gordo, cara. Usa essa merda de tecido adiposo aí pra empurrar as pessoas, cara. Eu tenho certeza que você consegue chegar na Mila. Se você não conseguir, tira uma codinê e joga no lixo, seu filho da puta. De burro, o painel dela é meio-dia. Eu tô em casa ainda, desgraça. Eu não... Eu vou pra lá meio-dia. Eu não vou ver a Mila, maluco. Caralho, Rodrigo, que merda é essa? O cara, a cobertura, o negócio começou 10 horas, o cara nem saiu da cama. Não é do Netinho, maluco, essa música, boca de burro? Aquela, ô, Mila, mil e uma noites de amor com você. Na praia, num barco, num farol apagado, num moinho abandonado, em mar grande alto astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo... Agora esqueci o resto, então pau no seu... Não, Rodrigo, tem que repensar isso daí. No ano que vem tem que mandar outro gordo. Tira o momento que ninguém do BMWC pagou pra mim vir, filha da puta. A gente não tem cabide de imprensa. O Naldo, esse viado que é responsável pra administrar tudo aí, não consegue uma cabine de imprensa, não consegue uma fila mais rápida, não consegue porra nenhuma. Porra, ajeitar isso aí. Eu consigo uma foto com o Rodney e com o Catena, porque ele é um pão. Tava pensando em ir lá ver o Ivan Reis e o Rod Reis. Acho que é amanhã ou hoje, que não lembro, que tem um negócio do Aquaman. Daí eu vou ver se eu consigo ir lá. Eu acho que hoje tem que ver a parada do Cavaleiros do Zodíaco lá pro Thiago, senão ele vai me expulsar do grupo também. Se você não entrevistar o Cauan Raymond, cara, eu vou ficar de mal com você. Cauan Raymond perdi, cara. Eu tô desde aquela hora nessa porra pra pular e ainda não pulei, então fica de boa. Dava pra fazer um podcast assim, só com a opinião das pessoas que estão aqui na fila, acho que desde as 3 horas da tarde, no salto de fé, não conseguiram pular. Vai ter uma mini rebelião aqui. Thiago, não sei se vai rolar aquela parada do Cavaleiros do Zodíaco, não, hein? É 2:30, cara. Eu ia ver Moama. Moana, mas não sei lá, não tá porra. Eu ia ver até, ia até 2 horas. Não sei se meia hora eu consigo entrar no auditório, hein? E vocês não me pagaram pra estar aqui, então vão se lascar também, tá? Eu pedi pro Jafar arrumar credencial de imprensa, nem isso esse infeliz conseguiu pra mim pular na frente aí, conseguir alguma coisa que presta. Tá, é só mais tarde. Mas e aí, o que, que é? Tu tem que dormir cedo, tem que estar na cama 7 horas? Qual o problema? Filho da puta, eu vou ficar até tarde lá. Eu vou ver se eu consigo nessa porra desse painel da foto. Mas, cara, vai tomar no cu. Eu vou ter que ver porra de Assassin's Creed Logan. Kingsman, cara. Kingsman até é legal, mas Logan e Assassin's Creed, toma no cu, né? Olha esse gordo filho de uma prostituta da Augusta! Filho da puta! Cavalo imundo do caralho, Rito Gomes! Da Moan Perma Manele, pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Esse cara é bronze! Otário lixo, filho da puta! Aí o que que acontece, né? Nessa cena lá que eles estão, nessa parte do filme lá que eles encontram o ceguinho foda, que é o clichê de todos os filmes, né? Se ele é ceguinho, ele tem um cabo de vassoura, ele tem uma espada na mão, ele é foda, né? Esse é o clichê mais velho, da história do cinema. Se o cara é cego, ele é o personagem mais pica do filme. E se é cego, quando ele é cego, ele é pica. Quando ele é chinês, né? Ele é o cara que mais luta no filme. Se ele é cego chinês ainda, aí fudeu. Aí ninguém ganha desse cara. O cara desvia de laser. O cara com um cabo de vassoura rebate laser, vence o Stormtrooper na porrada. O Stormtrooper tá usando uma armadura e um capacete. O cara, imagina você chegando com um cabo de vassoura, dando um cabo de vassoura na cabeça de um militar do exército com um capacete. Meu irmão, a vassoura vai quebrar. Mas não. A porra do China desmaia os caras. Ali tinha força, rapaz. Como é que você não entendeu? Tudo é força. Valeu, é força nessa porra. É a força. Não, mas aí de novo. Aí vamos lá. Nessa cena aí e tal, não sei o quê. Aí essa dinheiro aí, que não tinha feito porra nenhuma o filme todo, além de falar, né? Além de falar e principalmente não ter motivação nenhuma. Ah, tá, eu levo vocês lá. Tá bom, eu levo lá. Tá bom. Tem nada melhor pra fazer? Eu levo vocês lá. Eu levo. Não, ela meio que foi obrigada, né? Ela foi presa pelo tá bom, pelos rebeldes. Ela foi obrigada. Ela ia fazer o quê? Não, vou ficar aqui de braço cruzado. Que se dane. Eles iam fazer o quê? Ah, nós vamos te torturar. Tá bom. É a mesma motivação do cara do foguinho lá do Esquadrão Suicida. Eu não vou sair daqui, não. Você vai ficar aí nesse tonel aí, você vai morrer aí. Ah, tá bom. Ó, agora tem. Se você não ficar, a gente vai te botar um colar e você não vai morrer mais aí dentro, não. Você vai morrer aqui fora. Ah, não, então agora eu vou. É a motivação do dinheiro. Ah, você. Ah, tá bom. Pode estar implícito que ela queria de novo ver o Sol Guerreira? Beleza. Pode estar implícito que ela podia ser um meio de encontrar o pai dela? Beleza. Podia estar implícito que são os desígnios da força, beleza, mas é uma motivação fraca. Ou ela não me convenceu, a atriz não me convenceu. Porque ela tá bom, tem o filme tudo, ela fica com aquela cara de bunda dela, de tá, nós vamos lá, lá, né? Vamos lá falar com os mercenários lá do Guerreiro, vamos lá, tá bom, a gente vai lá, aí ela vai. Aí chega lá, a partir do momento que ela não fez porra nenhuma no filme, o tiro tá com medo, os mercenários fazendo atentado, roubando bagulho lá e coisas. Aí, no meio do tiroteio, aparece uma criança de novo, aquele clichê. Né? Que parece que é pra você olhar o filme e falar assim, ah, aí sim, é dinheiro, realmente ela é uma heroína, porque essa porra, essa chata não fez nada o filme inteiro. Aí uma criança com cara de bunda parada lá, ela vai, corre, heroicamente salva a criança, sabe? Não tinha ninguém pra salvar a criança, não tinha ninguém pra segurar aquela criança do caralho não ter entrado na frente de todo mundo. Não, aí tem que ver o carimbo, validação de dinheiro, herói, heroína. Puf. Ela tem que se arriscar a vida dela pra salvar uma criança. Pra variar. Não é acertado em momento nenhum, porque, né, os desígnios da força desviam a porra dos tiros nessa. Uma chuva de bala, de laser, e a mina não toma um tiro. Mas beleza. Foi o que eu falei. Eu tava conversando com uma galera sobre essa parada da multietnia nos filmes de Star Wars agora, né? E o empoderamento feminino, como a Disney tá se utilizando dessas paradas pra conseguir audiência, pra conseguir publicidade e tal, aí eu acho importante ter representatividade, de ter uma personagem mulher empoderada, forte, não sei o que. Bicho, o que as pessoas não entendem é que a Disney não tá ligada nisso. A Disney quer o dinheiro, tanto dos homens quanto das mulheres. Claro. A Disney não quer dos mexicanos, dos chineses, dos marrons. A Disney não quer representar ninguém, ela quer grana. É isso que esse povo não entende. Não, mas eu acho importante ter uma pessoa. Ah, velho, não fode, viu? Quando começa a entrar nessa parada assim, eu fico tentando entender aonde que parte da realidade esse povo perdeu, pra entender que o capitalismo não quer fazer nada de bom pra você não, tá? Ele quer tirar tudo que você tem, seja por bem ou por mal, te entregando uma bosta pra você ainda bater palma e dizer esfregue bosta na minha cara, diga que eu ainda digo que é maravilhoso, ainda vou lamber a porra dos beijos. É, o puro creme do francês. Aí vamos lá, aí voltando àquela questão do Sogueira lá e da Dinheiro. Aí ele vai, simplesmente do nada, aparentemente, né? Porque aí a gente volta lá atrás quando ele... Né? Porque voltar lá na frente, né? Mata! Aí... O cachorro respondeu por mim. Aí pois é. Ele salva a Dinheiro porque ela é filha da amiga dele. Né? Ele cuida da Dinheiro porque ela tem uma grande importância, que é a filha da amiga dele. Mas aí ele larga Dinheiro em determinado momento. Ah, você não presta não, Dinheiro, você vai morrer, você é muito importante pra mim, e dá um chute na bunda dela. Mas não seria mais fácil ele chegar naquela época e falar assim, Dinho, olha só, gosto muito de você, você é parceirona, é S2 coração, você representa muito pra mim, eu tenho medo de te perder, então eu vou te afastar da resistência. Da não! Ele dá um pé na bunda da menina, manda a menina ralar, e nesse momento que eles se encontram novamente, aí ele conta essa história dramática. Não, Dinho, você era muito importante pra mim. Imbecil, por que você não falou isso lá atrás? Essa garota podia ter se envolvido com drogas, essa garota podia ter ficado putaça e ter entregue a localização de todos os planos lá pro Império, ela podia ter mudado de lado, sabe? Um cara extremista, um cara genial, um cara sinistro, lendário, comete um porra de um erro desse. É que quero ver se Dinheiro sai putaça e entrega tudo. Um cara mito na rebelião não pode ter uma atitude dessa sentimental e despreparada porque foi displicência. A atitude dele, no mínimo, assim, você fala que foi displicência. Mas aí pra ter aquele bonde, aquela conexão, aquele emocional dos dois personagens ali antes dele morrer, antes dele falar, ó, estou com asma, eu não aguento mais correr nesse pedaço, eles se conectam, aí faz aquela parada maravilhosa pra encher o olho de todo mundo de lágrima, pra fazer todo mundo chorar, aquela porra da trapaça emocional, que esse filme se apoia o filme inteiro, que é isso, cara. Ele fala no filme que ele abandonou, né, no caso ele deixou ela em algum canto aí, justamente pra proteger. Porque aí fala que a guerra, ó, do jeito que tava, ia acabar perdendo ela, alguma coisa assim. É o que eu falei. O senador Organa e a Leia. O senador Organa largou a Leia em tudo quanto é lugar, né? A Leia tava no lugar mais fortificado da rebelião, velho. Era o que ele devia ter feito com a Dinheiro. E ele é um militar, um rebelde fodão. Ele não era um senador, um cara que entende só de diplomacia, tipo o senador Organa. Quer dizer, caralho, se sou guerreiro, é um bosta, velho. Ele e a Dinheiro são dois bosta, se merecem. É, eu não vi nada no filme que me mostrasse o porquê ele é foda. É porque ele é forte, vista que aí usa uma armadura, é por isso. É. E a Dinheiro, até esse momento, ela tá naquele negócio assim, ah, eu vou... Aí mostra a primeira faceta da heroína dela, que ela salva o moleque, né, a criança lá, a menina, sei lá. E depois, eles chegam ao Sou Guerreira lá, ela tem esse momento emocional lá e tudo, e vamos morrer e o caralho, não sei o quê. E até então ela tá com aquele discurso, ah, caguei. Eu só trouxe vocês aqui porque é minha liberdade, porque eu falei que eu ia trazer, eu sei lá qual é a porra do motivo que eu trouxe vocês aqui. Mas agora que eu vi a mensagem do meu papai, eu estou muito interessada, porque o meu papai foi muito honesto em construir uma arma que pode destruir o planeta e de querer que eu resolva a cagada dele depois. Era só ele ter falado que ele não ia construir porra nenhuma. Mas aí, em determinado momento do filme, o cara falou assim, ah, eu tive que plantar uma falha na Estrela da Morte, porque mais cedo ou mais tarde eles iam desvendar os meus planos, eles iam conseguir fazer uma Estrela da Morte perfeita. Que fosse mais tarde, bicho. Que fosse mais tarde, você ia dar tempo da rebelião tá bem mais fundamentada, tá bem mais preparada. Não, eu vou ajudar... Ou não, mas é uma aposta que você vai fazer. Tiago, é a mesma coisa. Você, até um determinado momento, digamos que você é um cientista, um engenheiro, que pode partir do plano A, né? Vamos fazer uma escala de A a D. Você sai do ponto A ao D e você pode construir uma bomba, uma arma super incrível em 5 anos. Você constrói, porque você tem a genialidade de partir do ponto A e chegar ao ponto D sem precisar passar por B ou C. Em 5 anos. Caralho, eu sou foda mesmo, hein? Em 5 5 anos você fez isso. Outros caras comuns, que não são gênios, eles vão partir do ponto A ao ponto D e vão levar 50 anos. Se você não... Ou não. Tiago, eles já tinham falado que eles já tinham a planta de como fazer e tudo. Ia demorar. Ele trabalhou por anos na Estrela da Morte e através do trabalho dele, os caras que ficavam observando a equipe de apoio nele lá, aprendia com ele. Essa aqui é a questão. Os caras não, a gente tá aqui e a gente vai conseguir mais cedo ou mais tarde construir a Estrela da Morte, não. O que fala no filme é que os caras aprendem com ele. Os caras observam, observam o que ele tá fazendo e aprendem com ele. Tanto que ele fala, mais cedo ou mais tarde eles iam descobrir, eles iam saber como manejar. Sim, iam saber porque você tá ensinando. Iam saber porque eles estavam olhando você trabalhar. É por isso que eles iam saber. Se você cruza os braços, eles não iam aprender. Aí eu tô te falando, se em 5 anos você vai pro A, ao ponto, sai do A e vai pro D porque você é um gênio, pessoas ordinárias, pessoas normais, podem levar 15, 20, 30 anos para sair do A, passar pro B, passar pro C e finalmente chegar ao D. Se uma rebelião com dobro ou triplo ou quádruplo de tempo não consegue se reforçar a ponto de impedir ou descobrir a construção de uma parada dessa, até porque o que mais tem em Star Wars é traíra, porque o Império praticamente usa a mão escrava, então o que mais tem é vagabundo doido pra xinovar esses caras, traíra não ia faltar. E, sabe, é uma questão que não se justifica. Meu pai vai construir uma baita de uma hormona e depois eu vou ter que desfazer a cagada dele porque ele sabe que só eu sou capaz de desfazer a cagada dele. Como é que o pai sabia que só ela era ia pegar e ia ser capaz de desfazer a cagada dele? Por causa da porra da força? Aí, aí ainda tem um mais. Ele confiava tanto que o nome do plano era Estrelinha. É um absurdo, cara. Tá bom. Vai. Não, é porque você percebe, e você esqueceu do pequeno detalhe, Rodrigo, que é o seguinte, tá, ele é um engenheiro, tá, ele que tem o conhecimento pra criar as Estrelas da Morte. Por que não criou uma com defeito? Ó, assim que o cara apertar o botão, liga, laser, explode a porra toda. Pronto, cara. Não, mas, não podia. Ó que plano maravilhoso. O defeito podia ser esse. No primeiro tiro que o bagulho fosse dar, retroalimentava e explodia. Implodia a porra da estrela. Não, o defeito não podia ser esse. Precisava da porra de um caipira filho da puta numa porra de um jato bosta velho caído aos pedaços e mirando com a força pra acertar a porra de um cano PVC de 3/4 pra poder destruir o bagulho. Ah, cara. Senão não tinha filme. Vocês não entendem assim. Tiago, não precisa ser um filme burro, Tiago. Esse aqui é o problema. Aí vamos lá. Tô zoando. Tem essa parada da dinheiro aí que eu não ligo, vi a mensagem do papai, agora eu me importo, a mensagem dramática do papaizinho, aí vem o drama de novo, o choro, o sentimental, a trapaça da dinheiro, né? Aí beleza, aí vamos lá. O cara me consegue mandar uma mensagem em holograma de 5 minutos pra filha. Filha, olha só, tudo bem com você? Já menstruou? Já você avô? Como é que você tá? Você tá bonitona, hein? As tetas estão igual a da mamãe? Hã? E aí, tá dando muito essa chavasca? Ô, filha, tá o negócio, tá, ó, se cuida, usa a camisinha. O cara fica 10 minutos falando com a garota. Velho, Thiago, vamos lá. O que vale mais? A pergunta do seu Madruga lá naquele episódio da escola. O que vale mais? 100 metros e não sei o quê? Ou 20 metros e rodando? Aí o Godinho levanta a mão pra ele e fala assim, em estádio fechado ou coberto? Aí ele, nota 7. Aí eu falo pra você, o que vale mais? Você me mandar uma porra de uns planos feitos no AutoCAD lá, uma planilha feita no AutoCAD, ou você mandar uma transmissão de vídeo, caralho? O cara podia ter resolvido essa porra toda com aquele piloto bosta, mandava os planos lá pro Sol Guerreiro, acabou. Mas aí ele ia mandar o holograma com estádio fechado ou estádio aberto. Absurdo, sabe? Quando isso apareceu no filme, o pai dela mandando a mensagem lá, não, filha, caralho, eu falei, por que esse filho da puta não mandou o plano da Estrela da Morte nessa porra? Eu tô dando risada e fazendo piada, gente. Mas parando pra analisar, o líder tem razão. Por que que não mandou o plano logo? Aí o Sol Guerreiro, né, que é um cara extremista, que é um cara pica da regalada, sei lá, e eles descobrem, né, caralho, os mercenários do Sol Guerreiro atacam o Império, o Império descobre, vai destruir e a porra toda, eles precisam fugir. O robô chato pra caralho, não tem horizonte, mongolão lá. Aí quando tem aquela parte do seu guerreiro, eu sou um velho asmático, eu já não consigo mais correr. Aí ele vira a porra do Martin Luther King lá. I had a dream with a chocolate egg. Aí ele fala lá, save the dream, não deixe o dream morrer. Ah, pra puta que pariu, Forrest, aquela porra daquele olho, cara. Porra. Se fosse o Smith. Não? Caralho, vai começar. Se fosse a porra do Samuel L. Jackson falando lá, save the motherfucking dream, bitch, eu ainda comprava mais do que o Forrest Whitaker com aquele olhinho lá. Eu sou foda, eu sou a lenda aqui da porra do da rebelião, eu sou um extremista pica mal, save the dream. O que você pode esperar do pica das galáxias? Era falar, na hora que ele ia morrer, ele ia falar assim, eu vou morrer, mas Jim, a lua que bate, pau na máquina, mete a rola no rabo desse império aí, não, save the dream. Ah, velho, de novo drama, aí eu tava vendo o filme, eu falei, ah, caralho, outra vez, velho, de novo essa porra desse drama, mas aí, segue o jogo. Aqui eu vou falar, cara, agora... Ele podia ter morrido de uma maneirinha mais heróica, né? Poderia ser, né? Salvando ele morreu. A vida dela, né? Poderia ser, né? É. Não, uma lavoura aqui, bar mesmo, só pra atrasar os caras pra eles poderem fugir, já tava bom. Cara, eu vou... Agora eu vou entrar numas coisas... Eu vou falar um negócio aqui, mas só que me incomoda só. Só que me incomoda. Aí já não entra em questão de um Star Wars... Lá nos três primeiros episódios, né, na trilogia clássica, a única trilogia que interessa... Reforçando ao pessoal que é a 4, 5, 6. É estabelecido que X-Wings e outras, Imperial Destroy, essas naves grandes, elas atuam na atmosfera, fora da atmosfera, no espaço. E as naves menores, elas atuam na atmosfera. E o Rogue One, isso a gente já tinha visto lá no episódio 7. Mas o Rogue One tá um puta puteiro do caralho, cara. Sabe? X-Wing na porra da atmosfera. X-Wing é uma nave que ela foi feita pra ser pilotada no espaço. A aerodinâmica dela é toda pra ser pilotada no espaço. Não, vamos jogar X-Wing na atmosfera, voando entre árvores, entre montanhas, que vai ficar foda. Beleza. O pessoal pode gostar, pode achar maravilhoso. Não tô dizendo que isso é um problema, mas me incomoda. Imperial Destroyer, velho. Você imagina a quantidade o quanto um Imperial Destroyer pode causar de interferência na atmosfera. Quando ele entra na atmosfera, campo gravitacional, essas paradas todas, mas isso é tudo ignorado em Star Wars. A porra do Imperial Destroyer tá lá roubando lá os cristalzinhos lá da parada da mão do templo lá, e ele tá parado na atmosfera assim, sabe, sem interferência nenhuma. Um bagulho gigantesco, cara. Eu avalio navio, carta náutica, essas paradas assim. Tem determinados lugares que petroleiros não param, que iates aí, navios de passageiros aí que fazem cruzeiro, eles simplesmente não podem ancorar, né, velho? Eles têm que ficar afastados da costa, e navios pequenininhos precisam levar os suprimentos, aquela parada. E eu vejo as naves de Star Wars mais ou menos assim. E a partir do momento que você vê um Imperial Destroyer na atmosfera, você fala assim, que se foda essa porra. Eu posso meter qualquer nave aqui. E outra coisa, você sempre ficou subentendido que só naves picas, fodonas, poderiam fazer o salto à velocidade da luz, né? O hiperespaço, o hiperspeed. Mas não! X-Wing, qualquer caça merda, tem que ter velocidade da luz nessa porra. Vamos saltar em velocidade... É a mesma coisa. Vamos dar 300 km por hora num Fusca. Tá! Agora em Star Wars você pode, sabe? Você pode pegar uma porra de um Uno 1.0 e dar 300 km por hora nele. Que ele vai. É só colocar uma escada em cima. E você vê que isso no episódio 4, no 5, no 6, era um cu pra porra da Millennium Falcon, que era a nave mais rápida da porra do universo, da galáxia, fazer entrar em velocidade da luz. Agora, qualquer X-Wing tem lá a porra do capacitor de fluxo lá, e ele entra na porra do hiperespaço assim, instalar de dedos, ele vai. É, como eu não sou fã, como eu não acompanho detalhadamente, então eu não posso falar nada. Mas Thiago, ó, é engraçado você ter falado nesse negócio de fã, é porque também a Disney tá cagando no universo expandido, né? Pegou mas isso e rasgou tudo assim, ó. Vamos pegar esse personagem aqui que é legal, achei bom, vai vender bonequinho, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui, porque eu não acompanho os desenhos, Mas ele tá uma beleza, velho. Ele pegou vários vilões assim que estão nos livros, estão nas revistas em quadrinhos, em videogame, assim, colou, recortou e colou. Eles deram uma adaptada, na verdade, né? Mudaram um pouco, mas você vê a essência de um personagem que já existe, na verdade. Por exemplo, quando eu falei desse robô chato pra caralho aí, que ele é um personagem que já existe, né? Só mudaram algumas coisas. Mas cagaram toda a história que do contexto do personagem, Rodrigo. E isso aí com praticamente todos. São novos livros, são novos filmes. Sim, você tem que ignorar o universo expandido. A Disney apagou o universo expandido pra ficar poder, pra poder quebrar as coisas do universo expandido. É isso que acontece. O próprio Kylo Ren lá, o Kylo Ren, ele era... A concepção dele toda era de um personagem que já existia. Agora o produto é deles, né, cara? Eles fazem o que eles quiserem, né? Aí vão... Sim, mas seria como pegar o Senhor dos Anéis e dizer, olha, quer saber, velho? Todos esses outros personagens aqui, velho, a gente vai cagar, vai colocar mesmo personagem, vamos escrever novas histórias pra vender mais livros. É o que eu te falei, a molecada não se importa, né? Teve gente que bateu palma pro Hobbit, cara. Aquela droga, aqueles três lixos. Na sessão que eu fui, teve gente batendo palma, hein? Ó. Do Rogue One. Não foi na mesma sessão que eu, não. Olha, gente, em relação a isso aí, eu vou ser o breve clássico. É o famoso vou melhorar. Pula, continua. Não é vou melhorar, cara. É o famoso, vamos mudar um pouquinho, mexe pra cá, mexe pra lá, pinta com uma cor diferente e é uma coisa nova, sabe? A gente inventou agora. E vou fazer melhor. Inventou agora, não inventou, cara. Você tá chupando de um bagulho que já existe há 10, 20 anos atrás. Então, só que aí é que tá. Quem não, por exemplo, eu, que não acompanha o universo expandido, pra mim é novo. É, verdade. Se você não fala certas coisas que é do universo expandido, ou que eu não leio, que nem o caso do robô lá, do Sheldon Cooper robô, que se eu não tivesse lido que ele já tinha aparecido antes, pra mim ele era novo. É porque você é miserável, Zé. Você prefere ficar lendo Cavaleiros do Zodíaco 20 anos contando as mesmas histórias do que ir atrás de 30. Do que ir atrás de coisa boa. Foi o que eu disse, 30, você que ouviu errado. Ah, sim, sim. Eu não vi você fazer um elogio ao Yuan, a Star Wars até agora. E você veio falar que eu não tô fazendo coisa boa. Ah, tá certo. Então, aí voltando aí, essas paradas técnicas aí de naves e que me incomodam, que não necessariamente são problemas, são erros e tudo. Aí eles vão... Beleza, né? Aí nós temos que ir lá, a missão agora é ir lá resgatar, entre aspas, o pai da Dinheiro, né? Resgatar, entre aspas. Cara, a partir do momento que a Dinheiro viu a mensagem, ela foi a única que viu a mensagem. Quer dizer, você tem que dar importância... Tem que dar importância pra garota, né? Porque ela foi a única que viu a mensagem e ela é a única que vai poder manter a chama acesa porque ela viu a mensagem. Ela é a detentora da mensagem, né? Já deu uma chupada na Leia já e já de, né? O filme é antes, tecnicamente, mas já deu uma referenciada à porra da Leia. Aí beleza, aí tem aquele negócio, vamos lá salvar a porra da Dinheiro. O pai da Dinheiro, pegar o cara. Mas não é pra pegar o cara, é pra matar o cara. Aí ele chega lá e não mata o cara. Teve oportunidade. Não, ele tava indo pra... O rapaz lá, esqueci o nome dele, ele tava indo pra matar. Teve oportunidade de matar. Ele matou porque ele não quis. Porque ele chorou. Ele foi pra matar. Aí não matou. Ele não matou o cara. Não, por que... Aí eu te falo, o cara morreu de qualquer jeito, não morreu? Por que cacete ele não matou o cara? Porque não, bateu a porra do drama, Thiago. Bateu a porra do... Ai, pai. Ai, mãe, minha filha. Aí ficam lá contando desgraça. Aí o pai morre. Aí depois fica o cara contando. Você acha que você foi o único que perdeu o dinheiro? A gente vem de merda. A nossa... Todo mundo que tá aqui no Rogue One passou por merda na vida. Teve perdas maiores que a sua. Aí fica o drama de o meu drama... Desde que eu nasci, eu já estou na guerra. O meu drama é maior que o seu. Aí a porra da Disney de novo. Drama. Drama nessa porra. Chora pra caralho aí, vocês, seus trouxas. Chora. Aí vem a porra do drama de novo. Beleza. Aí morre lá, não sei o quê. O maluco vai lá encontrar o Vader. É o momento que ele toma a enforcadinha do Vader, né? O branquelo lá. A clássica referência. Ele vai lá falar, os rebeldes explodiram lá. Eu perdi o engenheirão lá, o pica da galáxia. Mas, né? Aí o Vader, vou te dar uma enforcadinha assim pra fazer o fã service. Sou fã, quero service, né? Esse filme, cara, ele eu acho que ele foi idealizado para ser uma tragédia grega, cara, uma tragédia grega ruim. Mas ele foi idealizado para ser uma tragédia grega. E foi o que eu falei, até esse momento, né? Se você subentendeu ou entendeu que o filme é melhor que o episódio 7, isso não é mérito, porque o episódio 7 é muito ruim. Mas quer dizer que o filme vai melhorar, cara. Ah, você acha mesmo? Você acha mesmo? Você tem convicção disso? Não, eu nunca vou falar que o episódio 7 é ruim. Eu sempre vou falar que o episódio 7 é cópia. Uma cópia mal feita. Agora, o que é pior? Você dizer que é ruim ou você dizer que é cópia? Deixo pra vocês. Rapaz, isso é complicado. O que é pior? Pra mim, uma cópia ruim. Pode ser os dois juntos. Pronto, resolvido. Você tem filmes que são cópias e são bons. Eu fico impressionado porque, assim, eu quando eu assisti A Nova Esperança, né? A primeira vez que eu era moleque, tudo, eu falo pra vocês que eu tinha uma implicância com a Princesa Leia, tá? Porque ela ficava ali, meio se metendo nos assuntos dos homens, querendo ser protagonista e tal, eu tinha uma implicância com a Leia. Só que, com o passar do tempo, eu fui entendendo como a Leia era importante para a trilogia, como a Leia era importante para a história. E hoje, eu vejo que a menina do episódio 7, qual é o nome dela lá? A Rey. E essa dinheiro, como essas meninas são irrelevantes, cara. Por exemplo, a Rey, a personalidade dela é tão bosta que os caras tiveram que dar ela poderes maiores que o do Luke na porra do filme. Porque até então, ela era só a chata chorona que tava lá. Você não precisava da Rey. Tudo que ela fez, o Han Solo podia ter feito sozinho. Ter ido lá, pega o sabre e entregue pro Luke lá. Tudo que ela fez, você não precisava ter a Rey no filme. Mas aí não, E ainda matava o filho. Vamos encher a porra da Rey de poder lá, porque ela vai ser mulher empoderada e não sei o que lá, feminista e o caralho, não sei o que, as feministas vão gostar e o caralho, a gente vai ter público e não sei o que. Bota essa filha da puta no filme aí. E a menina, sabe, não tem importância nenhuma, não faz diferença na série. A Dinheiro é a mesma coisa, Dinheiro é a mensageira. Ela carrega um pendrive. Ela não faz mais nada, porra, do filme. Ela não tem conexão com ninguém. As ligações dela são emocionais, são fracas. Ela não tem... Na verdade, ela vira o pendrive, né? Não tem, né, nada especial. Cara, mas aí ela vira o R2-D2, né? Ela leva a mensagem. Só que o R2-D2, pelo menos, abre umas portinhas aqui, né? Salva o Jedi... A clopa na nave, faz um sistema da hora. Salva os Jedi, a Dinheiro não faz nada. Aí eu falo, você tem uma personagem feminina assim? Depois que eu vi, que eu fui entendendo a coisa da Leia, hoje eu sinto vergonha do que essas personagens, essas protagonistas femininas na Disney aí, no Star Wars, se tornaram. E o que a Leia foi, cara. Cara, a Leia é o que mantém Han, Luke e o Chewie. É a Leia. Se você não tem a Leia ali, Star Wars não se justifica. A Leia é a força que mantém tudo, que completa aquela engrenagem. A Leia tem que existir. A Leia é necessária. E a Leia, em momento nenhum, precisa ser uma Jedi fodona, ter superpoderes pra resolver nada. E coisa que a Rey precisou, e essa dinheiro aí que é insignificante pra porra da trama, sabe? É o que eu falo, essa personagem empoderada, feminista, forte, etc, etc, etc, que a Disney procura esse tempo todo, sempre foi a Leia, cara. É o que eu falo, você quer transformar essa... Você quer ter uma referência pras mulheres... Uma representatividade para as mulheres, você segura essa velha na franquia para os próximos filmes. Que ela ainda chuta a bunda dessas meninas que eles estão botando agora, porque são bonitinhas, porque são minhonzinhos, porque tem cara de choro, porque são dramáticas e não acrescentam nada para a porra do canônio, são só bonitinhos. Essa Dinheiro, por exemplo, essa atriz, ela não tem carisma nenhum. Carisma de uma mina, tem a mesma cara o filme inteiro. Chore, Dinheiro, é aquela cara dela. Sorria, Dinheiro, você está feliz, é aquela cara dela. Sabe? Até na hora de morrer, ela tá com aquela cara de bunda lá, abraça o cara e morre, até pra isso. E morreu. Aí, né, quando o Pode dizer que formou um casalzinho no final, né? Aí quando eles morrem lá, né, o Hannibal da série morre lá, o pai dela morre, e aí a rebelião, os caras, né, que sofreram, que perderam todo mundo na guerra, que lutaram desde pequenos, a gente vão desistir, né? Incrível. Ela chega lá, não, mas e a mensagem do meu pai é pra gente continuar, não sei o quê. O seu guerreiro mandou a gente manter o sonho vivo e o caralho. Não, não, mãe, agora a gente vai desistir porque não interessa mais não. Os caras são uma rebelião, bicho. Aí qualquer coisinha que acontece, não, não, nós vamos desistir, nós vamos abrir, não tem mais rebelião não. Deixa pra lá, foi uma péssima ideia, assim, do nada, sabe? A motivação dos caras pra serem a rebelião, pra manter a galáxia pacificada, pra manter vivos os planetas, manter os seus familiares vivos, né? Salvar as pessoas, essa motivação não precisa. Aí precisa vir de Enzo, aquele carisma maravilhoso dela, fazer um discurso bosta pra falar assim, não, mesmo assim a galera olha pra ela assim, ah, vai cagar, garota, tchau. Aí o Rogue One... São os pica da galáxia, o esquadrão suicida fala, não, Dinhas, o escravoceta lá, né? Fala assim, não, o escravoceta e o China lá, né? Que a única função daquele China, já que você não ia ter Jedi na porra do filme, a única função daquele China era lembrar que a força existe. Eu sou um com a força está comigo. Então, a única função dele era te lembrar que a força existe. E só isso. Mas detalhe, a força existe, ninguém consegue manipular a força não se faz presente a não ser nessas incríveis coincidências que a Disney chama de desígnios da força, que tudo caminha de acordo com a força, o que a força quer. O que as pessoas precisam entender é que a força não precisa, a força ela não qualifica. Para a força não existe diferença entre o lado luminoso, hoje, né, que chamam, e o lado sombrio. Não existe diferença para a força. A força, ela só busca o equilíbrio. Tanto que o Vader veio para isso. Ele veio para reerguer o lado negro, para trazer equilíbrio para a força. Porque o Vader é o escolhido, não é o Luke. O Vader que nasceu da força. A mãe do Luke, do Vader, que gerou o filho espontaneamente pela força. Ele é o escolhido, ele é o cara que trouxe o equilíbrio. Ele é o cara que trouxe esse equilíbrio, que é a luz e as trevas se enfrentando a saga inteira, que Star Wars é isso. Aí não, mas aí a força encaminha as coisas para o bem vencer. A força não está preocupada com isso, bicho. Porque se a força tivesse preocupada com isso, não tinham duas estrelas da morte destruindo planetas, não tinha a porra do Império escravizando a galáxia e matando os povos do planeta, dos planetas inteiros, matando o Jedi pra caralho. Se o desígnio da força, o interesse da força fosse o bem vencer, a Disney, a galera quer justificar a força, não quer a força, quer que o bem vença. A força não quer que o bem vença, a força quer o equilíbrio, não interessa pra força quem vence. Então esse papo de é a força que encaminha tudo, tudo é o plano da força, é porra nenhuma, que papo furado. Desculpa pra você ter um roteiro fraco, motivações vazias e rasas, os desígnios da força. Mas beleza, aí o escravoceta tá falando, não, eu quero dar um sapeca na dinheiro aí, vamos lá galera, me dá essa força aí. Os caras usam o código masculino, não, né? Nosso parceiro tá com chance lá de dar um pega na mulher lá, eu vou sair com a nega feia dela, né? Que são o que o resto do Rogue One faz. Quando vê que o maluco tem, o Luna lá tem chance de dar um pega na dinheiro, eles, não, vamos fechar com o brother aqui que até o final dessa missão ele vai pegar. E essa é a motivação do Rogue One pra ir lá, roubar os planos da Estrela da Morte. Os caras não têm força de vontade, os caras não têm um propósito maior, os caras não têm nada. Vamos fazer o backup aqui do nosso parceiro aqui, guarda-costas, né? Tá, beleza. Aí, essa porra desse China que fala, que só aparece pra dizer a força faz tudo, a força pica, né? Que já falei que em algum momento ele e o cara lá que parece ser mandaloriano, o cabeludão lá, são a versão do Han e do Chewie. E aí, eles são a versão do Han e do Chewie. Aí, a Leia e o... Não, aí a Leia... E o Luke se tornam o Luna e a Dinheiro, né? Agora eles são o novo... Ou o Han e a Leia, dependendo de como você queira ver. Aí, em determinado momento, que o filme não pode passar sem isso, quando vai acontecer aquela reviravolta pro final dramático, triste, onde vai morrer gente, onde vai acontecer a tragédia grega do filme inteiro, aí aparece sempre alguém pra dizer May the Force be with you. Aí a galera se esbalda, grita, bate palma, solta fogo, rasga o cu, May the Force, a força maravilhosa, tá bom, tá, foda-se. Vai todo mundo morrer lá e vamos render homenagem aqui pra força, apesar de morrer todo mundo. Aí beleza. Aí o senador Organa dá as caras lá, aí fala aquele negócio, eu dou meu jeito aqui, eu sou o pica, deixa o Rogue One fazer a parada lá, porque eu vou dar meu jeito, porque eu sou o pica da galáxia, sei o que, aparece lá só pra falar frase de efeito e preparar a galera pra Leia aparecer. É pra isso que o senador Organa tá lá. Aí beleza, aí os caras, o Rogue One decide lá, resolver as paradas por conta própria, pegar os planos. Aí eles vão lá naquele disquinho, vamos lá, em qualquer filme Space Opera, você sabe que pra você gerar um campo de força planetário, você requer energia pra caralho. Um gerador na Terra, antenas poderosíssimas. Nesse filme, é só um disquinho flutuando no espaço que faz um campo de força no planeta. Essa porra tira força da onde? Pra gerar um... Bateria. Bateria solar, Um disquinho que você... Vamos combinar que você não precisava jogar um Imperial Destroyer pra quebrar aquela porra, velho? Qualquer navezinha... Eu também achei que um Imperial... Qualquer navezinha que você batesse ali quebrava aquela droga, cara. Aquilo era um disco. É a mesma coisa... Você pega a Mir lá, a Estação Espacial Internacional lá. Velho, você pega um ônibus espacial e você larga ele na direção da Mir pra você ver se a Mir não vai virar um... Não, mas tem que jogar, tem que fazer aquela bazingada, e jogar um Imperial de Destroy em cima. Mas beleza, Não vou questionar isso, porque a função do massaveísmo é isso, Mas beleza, é só claro. Aquele disquinho lá que mantém o campo de força. Mas aí uma coisa que me incomoda, eles vão lá naquele cargueiro do cara, que já é identificado como traidor, que o cargueiro do cara, todo mundo já sabe que é ele, e o cara, ele chega naquela porra daquela nave, os caras fazem a verificação dos códigos da nave, beleza, entra aí. Mano, que porra... Não, o código não bate. Velho, que porra de império é esse? Que porra de império é esse? Que quer dominar a galáxia e fala assim, aquela nave ali, o código dela não bate não. E a gente tem um piloto aí que é traidor aí, A gente já tá sabendo, que tem um traíra. Ah, mas foda-se, vamos deixar entrar, vai dar nada. Foi praticamente assim, cara, que o Império tratou aquele cargueiro lá. Vai dar nada. Quando eles chegarem aqui na atmosfera, eles não podem ter uma bomba nuclear que vai explodir a porra toda. Não, eles vão chegar aqui e vão aterrissar. A gente faz uma inspeção. Aquela mesma parada que foi usada no episódio 4 lá, onde o Luke e o Han roubam a roupa dos Stormtroopers. Os uniformes. A mesma coisa, a mesma história. O Império caiu no mesmo golpe duas vezes. É difícil. Tá bom, mas beleza. É o que eu te falei. É a força. Cronologicamente, essa seria a primeira vez que eles caíram, De novo, é isso que eu tô falando. Aí depois eles caíram de novo. Sim. Tá bom. A primeira vez ainda vou lá, vai lá, tudo bem. Foda, não deu nada, a gente conseguiu construir a Estrela da Morte pra Sussa. Vai cair de novo. Tá bom, beleza. Não vou encher o saco com isso, não. É só um detalhe que eu tô falando, que eu quero grifar aqui. Aí, beleza. Aí foi aquilo que eu já falei, a gente tem uma porra de um prédio central onde tem todos os planos do Império. Tá tudo ali, numa torre. Todos os planos da Força estão lá na porra de uma torre, cheio de pendrive, cheio de HD, externo enfiado nele lá. Como eu comecei falando, isso não precisava, mas tô lá, Tudo bem. Não vamos combinar aqui, É uma bosta, mas tá lá. Aí eles entram lá, aquela porra, o robô vai segurar todo mundo enquanto eles vão atrás da porra do pendrive gigante lá que precisa de umas mãos eletrônicas pra pegar. Beleza, tudo bem, desnecessário. Mas o cara precisa estar lá, tem que ter essa enrolação, essa encheção de saco. Aí, vamos lá de novo. Quando eles entram na porra do elevador lá, que o Rogue One tá lá combatendo, eles vão pra essa porra dessa torre, aí o robô me entra na porra do elevador. I have a bad feeling about this. De novo, evocando frases de efeito de Star Wars, Validem o meu filme. Eu preciso do carimbo aqui de vocês. Lembre-se, fãs, é Star Wars, Beleza. Aí o que eu falo, um momento que você precisaria mostrar pra todo mundo que a força tava ali, não tem nada pra mostrar. É só depois o China tomando tiro lá da porra lá e desviando dos lasers lá, aquela porra. Eu sou a força, eu só tenho que... tem que evocar a força, lembrar que a força tá no filme. É Star Wars, você precisa ficar... Força, ó, a aqui tem força, hein? Tá uma força aí, ó. Ei, ei, esse filme tem força, viu? Ó, ó a força. Tá, beleza. Aí o R2-D2 aparecem lá e, né? Nunca avisam a gente de nada. Detalhe, né? O C3PO... Não entendi também. O C3PO ainda tem a memória apagada. O R2-D2 não. O R2-D2 sabe de tudo que aconteceu e não fala porra nenhuma. Nunca fala nada. O C3PO ainda teve a memória apagada, mas o R2-D2 não. Mas beleza. Apareceram lá, sou fã, quero service. Hein? Nunca contam nada pra gente, R2-D2. Vai tomar no seu cu, foda-se, segue o jogo. É, eles vão lá, porra, roubar os planos da Estrela da Morte. Que é a mesma coisa que eles fazem quando eles vão resgatar a Leia. É a mesma coisa. É a mesma dinâmica, é a mesma construção de cena, de enredo, de narrativa. Você pegar o momento que eles estão lá roubando os planos da Estrela da Morte, é a mesma coisa que acontece no episódio 4, quando eles chegam pra resgatar a Leia lá. É o que eu falei. Enganam a galera lá com aquele negócio de oh, 9, os códigos são velhos. Rouba as roupas dele. Aí se vestem lá de imperiais, né? Aí vão lá roubar os planos. Eles vão lá, o Han e o Luke vão lá resgatar a Leia. Beleza, mesma coisa, mesma construção, sabe? É que foi o que o Naldo falou. Requenta essa merda aí, muda só o nome dos personagens, requenta e vambora. Que a galera vai comprar. Aí o ceguinho pica da força, né? Sou força, força o caralho, desvia laser, pica do caralho e morre, né? Aí fica lá. E eu falei, foi uma. Mostraram ele tão. Sou foda e morreu de uma maneira tão. É, aí mostra ele. Aí ele morre e no final o Mandaloriano lá se converte. Eu sou um com a força é um com você, e não sei o que. Morre do mesmo jeito, mas aí morre mais uma vez evocando a força. E como eu já disse no final, lá quando eles roubam os planos e transmitem lá pela antena, e nananã, que um simples hack teria resolvido essa porra toda, mas beleza, eles transmitem os planos lá da Estrela da Morte, jogam o Imperial Destroyer no disquinho lá que gera um campo de força ao redor de um planeta inteiro, aquela babacada que bloqueia o upload, né? É uma antena que bloqueia celular em presídio, aquela porra. Aí, beleza, eles conseguem se aparecer. É a melhor parte do filme, né? Coletando coins é o Veidão. Onde o Vader aparece chegando atrasado como sempre, né? Que essa é a história da vida do Vader. Chegar atrasado sempre. Chegou atrasado, os filhos nasceram, a mulher morreu. Chegou atrasado, a Leia fugiu. Chegou atrasado, a Leia conseguiu ser resgatada. Chegou atrasado, perdeu as pernas. É tudo do Vader chegar atrasado. Ele é a melhor parte, é o Vader vindo lá e matando todo mundo. Assim conseguiu, que os caras conseguiram fugir e até o momento que a gente tem aquele CGI porcão da Leia. Ai, peguei aqui, agora eu vou embora e vai começar o episódio 4, velho, por favor, esse filme não era necessário, velho, não era, sinceramente cansei de falar desse filme. Se vocês vão concluir, vocês concluem, desculpa se eu falei demais, se eu não vou agradar todo mundo, mas velho, pelo amor de Deus, velho, eu vou ser sincero com vocês, eu vi esse filme duas vezes. Eu falo assim, não, eu tô errado, cara. Eu quero acreditar. Vocês me conhecem, cara. Vocês sabem que eu vejo Star Wars desde pequeno, que eu adoro Star Wars, que eu conheço muita coisa de Star Wars, que eu acompanhei os livros, o universo expandido, as HQs, os jogos e eu não consigo digerir esse episódio 7 e Rogue One, cara. E não é essa questão de é velho e as coisas só eram boas quando era da sua época. Não é, cara. Esse povo deveria ser mais inteligente. Os filmes deveriam ser mais inteligentes. E eles só estão entregando cópias carbonos dos filmes anteriores. Quando não é um remake safado, como o Thiago avaliou aí o 7, é um filme que vive de referência e cena montada como... A gente conversou uma vez, né, Thiago, no podcast de anime, lá da Locomotion, que os caras pegaram aquela cena de luta e requentaram, meteram ela em milhares de outros animes, né? Então, é o que eles estão fazendo com Star Wars, a cena do Então vamos mais, né? Porque tá rolando aí que teve cenas do episódio 4 que não foram usadas no filme e que usaram no Rogue One. Ah, rapaz, eu vou falar pra você que a única coisa que eu reparei é que tinha uma Stormtrooper mulher nessa porra desse filme. Se você olhar bem na hora que eles estão guerreando lá, você vê uma Stormtrooper meio diferente andando lá na parada. Você começa a entender que eles podem estar inserindo mulheres no uma tentativa, né? Exato. E o que aconteceu no episódio 7 lá com a... Qual é o nome da giganta lá? Do Senhor dos Anéis? Do Game of Thrones? A Capitã Plasma? É, ela mesmo. Como é que é o nome dela no Game of Thrones? Eu não sei. Aí agora o meu Google não funciona. Mas é muito alto esse som. Oxe, olha o Nautilus por aí, pra não, variar. Faltamos por dele. Não, faltou um checklist. Eu não falamos do Batman. Batman de novo, velho. Tem mais um falar, é o Batman. Olha, o Smith e o Naldo não tomar um esporro, não é podcast. Eu posso introduzir o Batman nessa história aí, é porque o filme foi tão ruim quanto os filmes. Tão ruins quanto os filmes do Nolan. Checklon, pode acabar o podcast agora. Cara, vocês querem inserir alguma coisa, querem fazer uma consideração? Tem uma... A primeira coisa que ao contrário de Rodrigo ainda vai continuar muito puto, porque já tá inserido aí que vai ter filme do Han Solo e vai ter filme do Boba Fett. Aí... E eu digo mais, se prepare que vai ter filme do Darth Vader bonzinho. Cara, mas eu não sei com quem eu comentei. Ah, eu comentei com vocês mesmo no WhatsApp isso, cara, que um filme do Vader poderia ser a melhor coisa que eles poderiam fazer, fugindo, fazer uma coisa bem dark, bem soturna, fugindo dessa fórmula Star Wars, cara. Fazer um filme onde... Com direção de Zack Snyder. Não, aí não, porra. Não, porra, Thiago. Tô aqui, empolgado aqui, fazendo... Dark, cheio de referência. Porque os cómics, os quadrinhos, eles têm uma fase de Star Wars chamada... Uma série chamada Dark Times, onde você vê o Vader caçando Jedi pelos planetas, pela galáxia inteira e matando, escravizando povos e destruindo pequenas rebeliões. Onde o Vader é sinistro, meu irmão. Não tem esse negócio de... Ai, é um vilão que a gente pode gostar. Não tem esse negócio de gostar. O Vader do Dark Times, esse período dos quadrinhos, é um vilão que você se caga de medo dele. Você fala assim, puta que pariu, sabe? O cara tá ali matando criancinha, o cara tá ali matando Ewok, matando povos menores, escravizando pessoas, destruindo, enforcando outras, sabe? Matando Jedi a sangue frio, os caras que uma vez ele fez parte, sabe? O filme do Vader poderia mudar todo esse rumo que Star Wars tá tomando, né? Mas não sei, cara. Não sei se a Disney tem culhão pra fazer isso ou se ela vai continuar com esse objetivo de transformar Star Wars numa franquia família pipoca. Vai continuar pipoca. Isso não é nem dúvida. E eu vou continuar putaço. 200% do passo. Vai lá, Jeffy. Não, era só isso que eu queria falar, velho. Vai aí, Thiago. Então, eu vou fechar com uma referência, porque tudo que o líder falou nesse podcast, o filme foi uma forçação. Eu também achei o filme desnecessário, porque que nem comentamos no WhatsApp, né? Já que sou o finado do WhatsApp, nós citamos que... Caralho, o finado do WhatsApp? É, já tá assim, já. Ó. Então assim, mas teve um grupo que roubou os planos. Aí o próprio líder falou, alguém foi lá, hackeou, pronto, era isso que eu pensava, não precisa muito. Aí que eu rebati, eu falei, mas acho que quando ele falou isso, eu era o único que tinha assistido o filme ainda, se eu não me engano. Aí ele comentou isso e eu falei, o filme é exatamente isso. Então assim, não havia a necessidade. Você poderia fazer uma citação em algum filme como foi roubado. Tudo bem. Agora, um filme de 2 horas e 13, se eu não me engano, pra mostrar como foi roubado um plano que... Tá, sabe? Eu achei desnecessário também. Agora, aquilo que eu falei, quem é fã de Star Wars? Cara, o fã, eu digo isso porque eu sofro com outra obra, né? Então, eu engulo qualquer coisa da outra obra. Então, quem é fã fervoroso de Star Wars? Quem é aquele fã que engole qualquer coisa? Vai achar que é o melhor filme do mundo. Vai chorar no cinema. Vai dizer que voltou a ser criança, que fazia tempo que não se sentava no cinema e não via um filme como viu. Mas um filme que me apresentou pra mim, que só via a hexalogia, e algumas notícias por aí, é um filme totalmente desnecessário. Não tá legal. Mostrou como é que foi roubado o plano. Mas se a Leia, o Luke chegasse lá e falasse: ei, Leia, como é que foi roubado os planos? Ah, senta aqui que eu tenho agora. É, vou te contar uma história. Aí fazia um resuminho lá, uns 5 minutos. Tá, entendeu? Entendi. Beleza, vamos voltar pro filme. Pronto. Aí já começava lá, vai, você já. É, que tem que ter referência, né? Ah, Leia, como é que vocês conseguiram roubar os planos? Ah, senta aí. Foi há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Pronto. É. Entendeu? Não precisava de um... Pra mim, Thiago, que não sou fã de Star Wars, que só acompanhei a hexalogia, pra mim não era necessário isso. Vai ser necessário no filme do Han Solo? Então, eu tenho analisado isso e... hoje tem muitas pessoas querendo saber mais dos personagens. Você vê, o próprio Darth Vader, ele teve uma trilogia pra falar dele. É. Entendeu? Tanto do mesmo jeito que tem gente que pede um filme do Obi-Wan. Então você vai querer saber mais daquele personagem. E aí que entra o filme do Han Solo. Eu ainda acho que o filme do Han Solo vai ter uma utilidade maior do que o Rogue One. Porque o Rogue One, nos primeiros minutos do episódio 4, você já tem a história. Olha, um grupo roubou, nós conseguimos os planos porque um grupo roubou. Pronto! Agora, do Han Solo, não. Você sabe que o Han Solo é o pica das galáxias, mas, ok. Como ele virou? É que não é o Darth Vader. Ah, o Darth Vader é o pior vilão, né? O pior Sith de todos os tempos. Mas como é que ele virou Sith? Pronto, então botaram uma trilogia. O que eu acho também que era desnecessário. Mas fizeram trilogia. Ok, entendeu? Agora, o Rogue One é que nem apareceu lá. Felicity Jones tem contrato pra aparecer em mais um filme de Star Wars. O que é que vão fazer com a Felicity aí Jones? Eu invoco o Vader do episódio 3. Não! Ah, eu vou assim, o que é que vão fazer com ela? Porque até então morreu. Se matar a única de novo, coisa... eu apoio, hein? Faça um clone e mate de novo. Eu só vejo uma opção pra ela aparecer por enquanto. Flashback. Agora, um flashback pra quê? Aí entra naquele assunto que o Der tava falando. Ah, tem que carimbar o meu filme. Então, em algum lugar aí, ou no episódio 8, ou no episódio 9, ou quem sabe no próprio filme do Han Solo, vai ter que ter uma hora que vão ter que carimbar o Rogue One, entendeu? Todo mundo, quando surgiu essa notícia de que ela tinha mais um contrato, ela tem o contrato para mais uma aparição em filme, todo mundo pensou no episódio 8, no episódio 9, no Rogue One, com tudo no Rogue One, com Rogue One 2, né? Mas ninguém pensou que ela poderia aparecer no filme do Han Solo. Não, pode ter falado, pode fazer uma ponta do Han Solo. Durante toda essa gata que ela fez aí com o Che Guevara aí do... Vou arrumar no meio de uma missa, eles tombaram com o Han Solo. Lá com os caras lá que invernizaram o Luke lá. Vão inventar umas coincidências incríveis da força pra mostrar que tá todo mundo ligado, ela tropeçando. Vai ser ex-namorada do Han Solo. O Han Solo deu uns creu nela, esse período que ela ficou afastada, o Han deu uma rabiscada nela. Vai ser foda. Ai, caralho. Thiago, só me desanima, velho. Obrigado, tá, Thiago? Obrigado, hein? Estamos aí pra isso, né? E eu acho que é isso aí. Eu termino com o que eu comecei falando. Citando a força, eu acho que esse filme foi uma forçação. O Naldo morreu, deve ter apanhado da mulher, caiu, ou então tá... Caiu? Então tá no mudo aí escondido, não sei. Então a gente encerra por aqui e que se dane. Um abraço a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde e tchau. Boas festas. Isso é, se aparecer esse podcast antes das festas. Se não aparecer também, a gente tá gravando antes do Natal. Eu acho que devia passar na frente de todo mundo, né? Mas, né? De todos os outros, esse devia passar na frente, né? Pra ver se tem uma semana pra ver se ele saía antes do Natal, do ano novo aí. Tá bom, então. Beijo, tio. Agora nós temos dois editores, né? Quem sabe eles trabalham junto. É, dois editores. Próximo rumo agora é ganhar dinheiro. Tá bom, Thiago. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Um abraço, cara. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. Não uma simples mulher. Não uma simples guerreira. Não uma simples princesa. Ela era a mulher. A princesa. a guerreira. Carrie Fisher, a nossa eterna princesa Leia, que encantou multidões nesse mundo, nos deixou. Ficamos tristes com a sua partida, pois, como eu disse no começo, ela não era uma mulher, ela era a mulher. Ela lutou até o fim, inclusive contra padrões de beleza da sociedade. E após um ataque, um AVC no avião de Londres para Los Angeles, ela não resistiu. Então fica a nossa homenagem à grande princesa que vai nos iluminar de lá de cima. Ela agora se tornou um com a força. Descanse em paz, princesa Leia. Descanse em paz. E que a força esteja com vocês. Segundo os meus cálculos aqui, esse seu discurso, a viadagem dele é mais de 9 mil. Segundo os meus cálculos, você tem que se fuder e se tá achando ruim, faz melhor. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the heart.